Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, está se iniciando mais uma edição do programa Lux Esotérica, depois da maravilhosa meditação pela paz, com a voz também não menos maravilhosa de Mirna Grizet. Estamos iniciando aqui o 17º programa de estudos sobre a temática do livro O Que Há Além da Morte, este grande livro que foi escrito por Charles Webster Leadbeat, que faleceu no século passado, no ano de 1934, mas legou à humanidade mais de 50 livros e centenas e centenas de conferências que ele proferiu por todo o mundo, e por ele ter desenvolvido a sua clarividência baixo a instrução dos mestres da Grande Fraternidade Branca, ele fez uma série de pesquisas que resultaram em livros tão informativos como esse que nós estamos abordando com vocês, ouvintes. E tão diferenciada foi a pesquisa de Leadbeat que o seu livro O Plano Astral, né? Aliás, O Corpo Astral e O Plano Astral, que foram escritos por ele. O mestre Kutumi pediu que um manuscrito desse livro fosse entregue a ele, pois ele trataria de reservá-lo nas grutas do Tibete e do Nepal, onde existem as bibliotecas do ramo transhimalaico da Grande Fraternidade Branca. Tal foi a peculiaridade, a verdadeira novidade que foi o livro de Charles Webster Leadbeat, as suas primeiras investigações sobre o plano astral, sobre o corpo astral, e esse livro que nós estamos trabalhando com vocês, O Que Há Além da Morte. Ele nos traz realmente uma série de informações muito importantes. E nós estamos chegando à terceira parte desse livro, que vai tratar realmente de um assunto bastante polêmico, bastante controverso, que é sobre as aparições, ou seja, sobre o surgimento da figura dos mortos, quando da morte ou nos dias subsequentes, as aparições dos fantasmas, das assombrações, e tudo isso visto de um ponto de vista esotérico, pesquisado com a clarividência de Leadbeat, que é com certeza um ponto de vista muito esclarecedor. E chegamos então ao 15º capítulo do livro Que Há Além da Morte, que começa falando sobre as visitas astrais, né? E introduzindo então o estudo sobre as aparições de seres mortos, de seres desencarnados. E então Leadbeat começa nos dizendo aqui: agora que, principalmente devido à influência da sociedade teosófica e da sociedade de investigações psíquicas, o assunto de aparições espectrais tem passado do domínio do ridículo ignorante para o do exame científico, e compreenderemos mais facilmente as condições do mundo superfísico e trataremos de classificar e ordenar esses fenômenos. Há uma multidão de provas que os evidenciam, algumas delas inidôneas ante a agitação ou terror das testemunhas, porém outras de absoluta legitimidade. No entanto, parece que pouco se tem tentado até agora para ordenar esses casos e estabelecer sobre suas múltiplas indicações uma teoria coerente. desde que a teosofia nos familiarizou com a ideia de que enquanto o homem está no corpo físico, pode transportar-se e examinar os reinos do invisível, a tarefa é muito mais fácil do que antes. Portanto, vamos recordar algumas aparições com o objetivo de corroborar com o que já dissemos relativamente às condições da além tumba e demonstrar quão facilmente são esclarecidas pela luz dos conhecimentos teosóficos. É bom relembrar isso, ouvintes, de que foi exatamente os livros teosóficos que introduziram esta ideia, que não era muito clara, de que o ser humano pode se projetar nos planos espirituais e ali enxergar e conviver com os mortos, mesmo antes de que haja o desenlace físico. Aquilo que é conhecido como a projeção astral, ou popularmente a viagem astral, era pouco conhecida, e o desdobramento natural de muitas pessoas que então passavam a enxergar o plano astral e dessa forma enxergavam as pessoas já falecidas, sempre causavam muito terror, muito medo, como a vida durante a noite, durante o sono, fosse realmente cheia de aparições e de fantasmas que ficavam aterrorizando as pessoas. Hoje nós sabemos, já há toda uma pesquisa a esse respeito, e há inclusive institutos que ajudam as pessoas que têm essa facilidade de se projetar no astral, de viajar no astral, porque só realmente hoje em dia cerca de 1% da população da Terra é que faz esta viagem e retorna com essa informação para o cérebro físico. Mas o fato é que a maioria esmagadora, ouvintes, muito mais do que 97, 98% das pessoas, faz essa viagem astral, tem as suas experiências lá no mundo espiritual durante a noite, enquanto estão com o corpo físico repousando, mas quando retornam não se lembram de nada, ou quando recordam sofre a informação do que foi vista, do que foi visto, uma tradução pelo cérebro físico, que não compreendendo exatamente o que é a quarta dimensão, o cérebro cria imagens fantásticas e vai montando todo um enredo, tentando adaptar as percepções que foram sentidas, percebidas quando se estava projetado no plano astral. Então nós não devemos nos fiar nos sonhos como informações fidedignas do que nós realmente fazemos durante a noite no plano astral, mas sim o sonho, ele é um espelho do nosso inconsciente, como ele reage a essas informações que estão no mundo espiritual, no plano astral, ao nosso redor. E o Leadbeater tinha exatamente com esse livro também o objetivo de classificar esses fenômenos de aparição, e nós vamos tentar abordá-los dentro da medida do possível. Então Leadbeater continua: efetivamente, eu sempre opinei que da análise e comparação de tais relatos se teria podido inferir muito do que chegamos a saber por outros meios. Quem já tinha tido a sorte de estudar o hinduísmo ou o budismo poderá ver facilmente que tais relatos estão mais de acordo com os ensinamentos dessas religiões do que as teorias errôneas sobre as condições post-mortem promulgadas pela teologia moderna. Os relatos a que nos referimos são extraídos de obras conhecidas que citam os testemunhos em que se apoiou o autor. da maior parte delas há provas de incontestável evidência. Porém, tantos casos, seu autor não pôs bastante cuidado em compulsar testemunho a respeito de certos pormenores de somenos importância. No entanto, o estudante de ocultismo aprende logo a discernir a verdade do exagero nesses relatos e a distinguir o fato da ficção pela prova intrínseca. As lendas de fantasmas, de espectros que se encontram nas revistas ilustradas de grande circulação desgostam os estudantes do esoterismo ou da teosofia por suas manifestações e manifestas inverdades. E é pena que os autores não se deem ao trabalho de estudar razoavelmente o assunto antes de publicá-las, pois dessa forma saberiam distinguir entre o possível e o impossível. Um pequeno conhecimento dos fatos lhe permitiria avaliar os relatos com a verossimilhança que lhes falta. Ainda que nas narrações citadas se insinuasse alguma inexatidão, nem por isso sofreria a legitimidade do argumento geral. E se ulteriores demonstrações denotassem a inverossimilhança de alguma, não deixará de haver verdade nela, desde que fossem certas muitas outras da mesma índole. Nossos princípios estão tão fortemente baseados na razão, e os temos comprovado mediante tão copiosa variedade de observações, que a inexatidão de um só exemplo não pode invalidá-los de forma alguma. Talvez deva acrescentar que em muitos casos abreviei consideravelmente as narrações, a fim de que o leitor não perdesse tempo com pormenores supérfluos. A própria abundância de casos e exemplos nos deixam perplexos para escolhê-los, pois, como disse um professor eminente no assunto e fundador da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, o professor Sidgwick, é verdadeiramente escandaloso que durante tanto tempo deixassem de se observar com a devida atenção fatos de tanta importância. As modalidades da vida astral são tão múltiplas e variadas que se torna difícil a sua classificação. Apenas se reproduzem com regularidade alguns tipos gerais, porém cada caso tem características peculiares e em troca surgem frequentíssimas as exceções que escapam a toda a classificação. E então a casuística, ouvintes, com relação a essas aparições são muitas, mas como bem disse o Leadbeater, é muito grande essa casuística, ou seja, praticamente não há uma família, não há uma etnia, não há um grupo social que não tenha o seu conjunto de histórias com relação a aparições de pessoas mortas e que assim aparecem quando estão moribundas e aparecem para outras pessoas, mesmo quando ainda estão no leito de morte, ou então, passados dias, semanas, às vezes meses e até anos, ainda são visíveis pessoas falecidas que ficam perambulando na forma de fantasmas, de espectros, nos locais onde elas residiram, onde elas trabalharam. Então há tantos e tantos relatos de casas fantasmas, de teatros, de estádios que são assombrados por aparições que normalmente são vistas quando esses locais estão vazios e muitas vezes vigias, seguranças ou moradores dessas casas, desses locais de trabalho. Então ouvem e veem coisas estranhas. E muitas dessas coisas estranhas, na verdade, são percepções da própria consciência dessas pessoas e não propriamente aparições verdadeiras, né? E hoje em dia, na mídia, né, principalmente nos canais da TV paga, há uma série de programas sobre aqueles que são assim genericamente chamados de caça-fantasmas, né? Aqueles que vão atrás de relatos de pessoas que dizem que suas casas são mal assombradas, acontecem fenômenos físicos que são chamados genericamente de poltergeist, ou seja, são os fantasmas brincalhões que fazem barulhos, que chacoalham a roupa das pessoas, que derrubam objetos e mormente trazem uma sensação de medo, de pavor para as pessoas que estão naqueles ambientes. E esses programas muito raramente constatam alguma coisa. Eles lançam mão até de recursos como a psicotrônica, né, a tentativa de captar comunicações de pessoas que estão mortas por meio da gravação de canais não sintonizados de TVs ou de rádios, captando a estática da rádio, tentando ali ouvir alguma coisa estranha. E realmente há uma casuística enorme. Mas nós podemos começar falando de algumas coisas mais específicas, né? Já no 16º capítulo do livro de Leadbeater, ele nos fala sobre as visitas pouco antes da morte. E nos fala inicialmente dos desejos dos moribundos, né? E Leadbeater nos diz aqui: há numerosos exemplos de que estas aparições astrais, né, dos moribundos, né, que se projetam, pois elas ocorrem quando o visitante está a ponto de morrer. Momento esse em que naturalmente o corpo físico se acha em extrema debilidade e realmente causa uma série de consequências essa debilidade, entre elas a própria projeção do corpo astral daquele moribundo. E então, repetindo, né, nesse momento o moribundo está naturalmente com o corpo físico em extrema debilidade. E nesse momento parece que o intenso desejo de uma visita se concretiza pronta e plenamente, pois é inegável que isto tenha acontecido sempre um pouco antes ou depois do definitivo abandono do corpo carnal. Se as condições físicas do moribundo foram tais que o impeçam de deixar o corpo antes do desenlace final, então, logo que se veja livre, ele executará o desejo em que fixou a sua mente. Mas nesta alternativa, o caso se enquadraria ao tipo genuíno das aparições que constitui o tema de nosso capítulo seguinte. Pois há realmente aparições desse gênero, que são as chamadas aparições genuínas, né? Porque muitas das aparições, na verdade, são produto da própria mente da pessoa que, ao estar num ambiente ermo, num ambiente hostil, muitas vezes se confunde com as luzes, com os sons do ambiente, e há pessoas que relatam fantasmas e aparições de mortos quando, na verdade, não existe nada ali. Mas uma das verdadeiras aparições é exatamente quando o indivíduo, já estando nos últimos momentos, nos últimos suspiros da sua vida, tem o desejo intenso de reencontrar alguma pessoa ou comunicar alguma coisa, e assim ele o faz. Normalmente, quando ele se liberta, né, definitivamente do corpo físico. E Lidbitter nos coloca: todavia há sobejos exemplos em que determinadas aparições ocorreram pouco antes da morte física, e esses pertencem mais propriamente a esta parte do assunto. Tal é o caso bem conhecido de Mary Goff de Rochester, na Inglaterra, citado em minha obra Clarividência, e do qual se refere o senhor Andrew Lang, aqui entre aspas. Poucos relatos terão a seu favor provas tão convincentes, fecha aspas. Não repetirei aqui a narrativa, mas em seu lugar apresentarei outra análoga, também de dupla e abundante verificação, e extraída da obra Glimpses of the Supernatural, volume 2, página 64, do Dr. F.G. Lee. E a história é a seguinte: no ano de 1854, regressava da Índia para o seu lar após uma ausência de 4 anos, um casal muito distinto, para se reunir a seus filhos em Torquay, na Inglaterra, quando a esposa ficou retida no Egito, acometida de grave enfermidade e sem esperanças de restabelecimento. Sua única preocupação mental, depois de serenado o delírio febril, era um desejo profundo de rever seus filhos, que ela insistentemente externava às suas enfermeiras. Dias seguidos, durante mais de uma semana, ela expressava suas saudades e orações, acentuando que morreria feliz se apenas este desejo seu pudesse ser satisfeito. Na manhã do dia de seu falecimento, ela caiu num prolongado e pesado sono, do qual suas assistentes não conseguiram acordá-la, e durante o qual ela se manteve perfeitamente tranquila. No entanto, logo depois do meio-dia, ela acordou subitamente, exclamando: vi-os todos, vi-os, louvado seja Deus! E depois adormeceu de novo até mais tarde, quando então expirou. Seus filhos estavam sendo educados em Torquay, sob a supervisão de uma amiga da família. Dois aposentos no andar, perfeitamente separados, eram ocupados por eles para seus jogos e divertimentos. Todas as crianças estavam ali reunidas, nenhuma estava ausente. Divertiam-se com jogos de sorte, livros e brinquedos, em companhia de uma ama que nunca conhecera seus pais. De súbito, a mãe deles, como usualmente o fazia antes, entrou no aposento maior. Parou, olhou por momentos cada um dos filhos, sorriu, passou para o aposento seguinte e depois desapareceu. 3 dos filhos mais velhos a reconheceram de pronto, porém se sentiram sobremodo perturbados e impressionados com o seu aparecimento, com o seu mutismo e com aquela imagem que surgiu. Os filhos menores e a ama também a viram. Todos, uma senhora vestida de branco, penetrar no aposento menor, atravessá-lo e desaparecer. E a data de tal ocorrência, 10 de setembro de 1854, foi cuidadosamente guardada por todos os presentes e posteriormente se constatou que ambos esses fenômenos se deram quase na mesma hora. Anotou-se o ocorrido numa folha de papel, de onde se transcreveu para uma página em branco da Bíblia da família, que serviu de fonte ao relato acima. E assim foi esse caso, ouvintes. E muitos outros casos nós poderíamos repetir aqui para vocês, ouvintes, mas são todos mais ou menos dessa índole, ou seja, quando o indivíduo está, né, no final da sua encarnação, se ele está afastado dos seus entes queridos, ele tem esses intensos desejos de ver essas pessoas. E uma das formas exatamente de se conduzir à projeção astral é justamente se ter um intenso desejo, né? Ou seja, uma vontade muito forte, né? Se bem que a vontade é uma característica interna do nosso espírito, mas o desejo de ir para fora, de ir ao encontro de outras pessoas, tem levado realmente muitos que estão no final das suas vidas a aparecerem de uma forma algo fantasmagórica para os seus parentes, principalmente. Mas há também casos de pessoas que viram essas imagens de pessoas desconhecidas que vieram visitar outros parentes, e normalmente só as pessoas mais sensíveis ou que estejam realmente também numa condição psíquica mais favorável é que acabam registrando esses seres, e muito especialmente as crianças. As crianças têm uma sensibilidade ainda muito grande ao plano espiritual, porque elas acabaram exatamente de chegar desse mundo, que é realmente a nossa verdadeira casa. Então elas, como essas crianças que foram relatadas, elas perceberam a sua mãe, que estava muito longe, estava no Egito, padecendo de uma doença naquela época incurável, e a mãe então se projetou e acabou aparecendo para os seus filhos. Mas nós vamos, no segundo bloco, falar de outros tipos dessas aparições, mas que na verdade são causadas pela própria intensidade do desejo das pessoas, que não se deslocam com o seu corpo astral, mas sim projetam formas, pensamento, as ondas emocionais, que é um assunto muito interessante, que é do domínio da teosofia e do esoterismo. E nesse segundo bloco nós vamos tratar desse assunto com vocês, ouvintes. Agradecendo muitíssimo a audiência daqueles que estão nos acompanhando aí ao vivo, e a você que está nos acompanhando aí pelas gravações, muitíssimo obrigado pelo prestígio, audiência aqui para o programa Lux Esotérica. Fiquem agora, ouvintes, com o nosso convite. Venham se unir a nós, se associem na Levira e patrocinem a Loja Esotérica Virtual para que esta iniciativa e outras possam permanecer no ar, ouvintes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com mais estudos do livro O Que Há Além da Morte. Esotérica FM, música e sabedoria para a sua alma. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da Loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes. Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, a Levir, no site enlevir.com.br, e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio, e aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. O universo conspirando a seu favor. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, dando continuidade aos nossos estudos do livro O Que Há Além da Morte, de Charles Webster Leadbeater. Esse é o 17º programa que nós estamos fazendo sobre esta temática muitíssimo interessante, as investigações clarividentes do grande teósofo Charles Webster Leadbeater, que condensou aqui nesse livrinho todas as suas pesquisas sobre os estados post-mortem, ouvintes. E é sempre fundamental nós nos conscientizarmos que é o outro lado da vida, ouvintes, que é a nossa verdadeira casa, a nossa verdadeira residência. Aqui, esse mundo onde nós estamos é, na verdade, um mundo de dificuldades que faz com que a nossa alma evolua. Mas para cada ano que nós passamos aqui na matéria, nós passamos dezenas de outros anos nos planos invisíveis. E só esporadicamente é que nós retornamos aqui para a matéria. Mas nós temos que aproveitar muito essa nossa experiência, pois é através dessa inércia, é através dessa resistência, dessa dificuldade que é a vida na matéria, é que existe, ouvintes, o contraste entre o puro espírito divino e essa matéria que tanto interrompe, que tanto dificulta o nosso progresso. Então, enquanto nós estamos vivos no nosso corpo, nós devemos tentar preservá-lo com todas os cuidados que são necessários. Devemos procurar viver uma vida saudável e preservar o máximo possível o nosso corpo, porque fazer um veículo que seja responsivo, que seja realmente bem ligado com a nossa alma, é uma coisa muito difícil. E aqueles que são espiritualistas são exatamente essas pessoas que buscam melhorar, que buscam desenvolver esse contato. Então, jamais, ouvintes, nós devemos cair na ilusão de que seria melhor logo acabar com a vida aqui na Terra e passar direto para o outro mundo. Na verdade, a grande oportunidade de evolução é ter esse corpo físico, é ter esse cérebro que nos permite ter uma contrapartida da nossa mente universal aqui na matéria, e sempre, ouvintes, também estando a serviço da causa da evolução, não só a nossa, mas também dos nossos semelhantes. Bilhões e bilhões de seres humanos ainda virão para o plano físico. Então, aqueles que hoje já são espiritualistas têm um papel muito importante a desempenhar, tanto aqui na matéria, mas também no mundo além da morte. As pessoas que têm informação sobre a espiritualidade são importantíssimas, são de valor inestimável, porque são elas que conduzem as almas e não permitem que elas se afoguem nas trevas da ignorância. E vamos então continuando aqui o estudo, já o 17º capítulo do livro de Leadbeater nos fala das formas pensamento que são geradas todas as vezes que nós nos emocionamos, que nós unimos o pensamento com a emoção para, através da memória, através de uma imagem, através da recordação de uma sensação, de um sentimento, nós acabamos produzindo essas formas e também as ondas astrais que se propagam no plano espiritual. E Leadbeater especificamente nos fala aqui sobre a ação das formas pensamento. E nos diz aqui Leadbeater: os estudantes de teosofia sabem que o pensamento toma forma no seu próprio mundo mental, e na maioria dos casos o segue também no mundo astral. Se um homem pensa fixamente que está presente em um determinado lugar, ou se tem um fortíssimo desejo de estar ali, a forma tomada por esse pensamento ou desejo será frequentemente a do próprio pensador, que aparecerá então nesse lugar. Esse fenômeno, né, do aparecimento de formas pensamento é totalmente distinto das aparições do homem em seu corpo astral, pois o homem não está de modo algum presente ali, mas permanece no seu corpo físico, enquanto que a forma mental, uma vez projetada, fica praticamente desligada dele e não mais sobre o seu domínio. Os clarividentes podem aprender a servir-se destas formas mentais como de sentinelas avançadas de sua consciência, por meio de vibrações simpáticas, embora isto não esteja ao alcance da generalidade das pessoas. Em alguns casos, as formas mentais são visíveis para algumas pessoas, que podem confundi-las com o homem verdadeiro de quem procedem, sobretudo quando o pensamento ou o desejo são muito vigorosos, para determinar pelo menos um dos seguintes efeitos. Primeiro, fixar, mediante influência mesmérica, a imagem do pensador na mente da pessoa a quem deseja aparecer. Segundo, estimular por este mesmo meio as faculdades psíquicas dessa pessoa, de maneira que possa ver o seu visitante astral. Terceiro, produzir uma materialização temporária, que no plano visível se torne então visível de maneira normal. E há muitos casos que Leadbeater relata aqui no livro que pertencem a essa categoria, ou seja, as pessoas tendo uma vontade muito grande de materializar-se, acabam realmente aparecendo para outras pessoas, mas não é o corpo astral da pessoa, mas sim a forma pensamento que acaba se projetando. E isso obviamente demanda um estudo muito prolongado de temas realmente esotéricos que nós já abordamos aqui em outras ocasiões, e inclusive nessas ocasiões que nós abordamos, nós falamos exatamente das defesas que nós podemos desenvolver para não sermos realmente vítimas, dessas aparições, que não necessariamente precisam ser de pessoas mortas. Na verdade, são os vivos, aqueles que têm corpo físico, é que acabam enviando muito fortemente essas energias em direção às outras pessoas. E esses envios, né, eles dependem, né, para que a informação chegue até a pessoa, que na aura daquela pessoa que está sendo objeto do pensamento existam as características, as emoções e os pensamentos que correspondam àquela forma, pensamento que foi criado. Ou seja, se alguém manda, né, e é esse o medo que as pessoas têm, né, uma forma, pensamento negativa para nós, né, pensando na nossa figura como uma pessoa má, como uma pessoa com vícios, com problemas e desejando coisas negativas para nós. Se efetivamente nós tivermos na nossa aura esta negatividade, esses defeitos, esses problemas com os quais nos tentam atacar, efetivamente, ouvintes, nós somos vítimas, então, desses ataques, porque a energia encontra o seu paralelo, encontra a mesma vibração na nossa aura, então essa forma de pensamento gruda no nosso ser e descarrega então a sua energia em nós. E com certeza, ouvintes, a melhor defesa para isso, o que nós já mencionamos aqui em outros programas, é estar vibrando positivamente de forma constante. Não existe defesa mais efetiva do ponto de vista espiritual do que nós termos um coração cheio de amor, cheio de caridade, com vontade de transmitir os conhecimentos, de partilhar as experiências e de irradiar o amor, a sabedoria para todos os seres humanos e realmente iluminar o nosso meio ambiente. Estando assim, ouvintes, irradiando, nós estaremos protegidos contra qualquer ataque, contra qualquer aparição desse tipo, porque há pessoas que realmente são vítimas muito comumente desses ataques, dessas aparições, porque não só essa pessoa tem muitos inimigos, mas também ela tem, pode ter essas qualidades negativas, e é ali justamente que favorece esse surgimento dessas entidades, né? E Lili Bitter nos fala aqui de um caso do desdobramento de um sacerdote, né, de um padre, e ele diz aqui, Lili Bitter, no seu livro, o que há além da morte. Eu mesmo experimentei certa feita um caso de projeção ou desdobramento. Exercia a função de vigário de uma paróquia rural quando, em consequência de um acidente, fiquei muito enfraquecido para desempenhar os pesados ofícios dominicais que me cansavam demasiado. Nos serviços finais, sem dúvida, eu estava ansioso por um repouso assim que os terminasse, embora não me recorde nitidamente da ideia dominante. De qualquer forma, quando por último me dirigi para a sacristia, fiquei estupefato ao achar-me já instalado ali e ocupando a única cadeira que havia na saleta. A imagem, exatamente como eu, com sobrepeliz e estola em devida ordem, me olhava serena e firmemente. Aconteceu isto antes de conhecer os ensinamentos teosóficos, de modo que eu precisaria de uma preparação suficiente para explicar-me aquele fenômeno, se bem já tinha ouvido dizer que a visão da própria imagem seria como que o prenúncio, né, o augúrio da morte. Mas estava tão cansado de meu trabalho que não tratei de refletir sobre o caso, e dirigindo-me diretamente à cadeira, acomodei-me sem sequer me incomodar com a minha própria imagem, que já tinha desaparecido ao levantar-me após uns minutos. Esse acontecimento não teve nenhuma consequência, e desde então nunca mais vi a minha própria imagem. Posso afirmar em consciência que toda a minha atenção estava concentrada nos ofícios religiosos, pois que, ao meu entender, o ardente anelo ou desejo de repouso se aninhava no recôndito de minha mente, e nesta subconsciência mental me imaginava descansando na poltrona, uma vez terminado os ofícios. É possível, porém, que a debilidade de meu corpo físico facilitasse a atuação dos sentidos internos e me desse por momentos suficiente clarividência para perceber uma vigorosa forma mental. E, com certeza, ouvintes, isto é um dos casos mais diferentes, realmente, que Lee DeBitter relata aqui no seu livro, porque essa autoscopia, ou seja, o poder de se observar, tanto projetado no astral, quanto ver uma projeção de uma forma de pensamento que foi criada pela própria pessoa, são realmente eventos bastante raros, né? Aqueles que estão me ouvindo que já tiveram a projeção astral consciente, né? Fizeram a chamada viagem astral, né? Que já são contumazes turistas do astral, haverão de ter recordação de em alguns momentos, né? Principalmente no começo do sono, de terem observado seus corpos pelo alto. Eu pessoalmente já tive essa experiência inúmeras vezes, e é realmente uma coisa notável essa autoscopia quando você fica com uma dupla consciência, a consciência do corpo físico que está ali repousando e a consciência do astral que está se projetando, e o corpo astral então observa o corpo físico que está na cama repousando. Mas o que sucedeu com Lee DeBitter é que a forma pensamento que ele criou de si mesmo, né, repousando, né, após ter celebrado a missa, era uma coisa tão intensa que acabou projetando uma forma muito definida dele mesmo. E por um acaso, ele mesmo acabou enxergando a sua imagem sentada na sua poltrona preferida. E há, obviamente, inúmeros casos de pessoas que desejam profundamente alguma coisa, que desejam estar com alguma pessoa, tanto as encarnadas quanto as desencarnadas. Então, ouvintes, nós devemos estar realmente muito abertos para o que possa acontecer, e jamais devemos cair, né, no pavor, jamais devemos nos abalar pelo medo, porque realmente ninguém pode nos ferir a partir do astral, né? Nós devemos ter muito mais medo de pessoas que estão aqui encarnadas, que são aí portadoras de armas, que são portadoras de vícios, que tem algum desgosto aí contra nós. É dessas pessoas que nós devemos ter medo, não de aparições espirituais que eventualmente podem acontecer conosco. Eu também já tive essas experiências inúmeras vezes, como, por exemplo, já relatei isso aqui, mas vou relatar novamente porque é muito interessante. Também quando estava celebrando a missa, que é um momento em que o sacerdote fica altamente energizado pelas energias cósmicas que ele está invocando, pelas energias dos anjos e dos arcanjos que estão sendo depositadas sobre o seu corpo e sobre o seu altar. Então o sacerdote fica propenso a abrir a sua clarividência e enxergar realmente coisas extraordinárias que estão ali naquele ambiente. E há uma instrução, pelo menos é assim na igreja a qual eu pertenço, a Igreja Católica Liberal, de que a missa ela precisa ser rezada, precisa ser celebrada, não só para os vivos, mas também para os mortos. Porque em qualquer ambiente em que nós estejamos, ouvintes, nesse exato momento que vocês estão me ouvindo, e que possa ser que vocês estejam sozinhos aí nos seus aposentos, diante do seu computador, na verdade ninguém está tão sozinho assim quanto nós podemos imaginar. Estamos sozinhos fisicamente, mas ao nosso redor existem inúmeros seres do plano espiritual, do plano astral, que estão à nossa volta. E para eles é muito mais fácil estar em contato conosco do que nós imaginamos. Sempre quando nós imaginamos alguém, nós calculamos a distância, né? Quantos quilômetros o nosso amigo, o nosso parente, a nossa esposa, o nosso marido está distante de nós. No astral não existe isso, ouvintes. O que existe é a sintonia. Então, pessoas do plano espiritual que estão sintonizadas conosco estão nos vendo, estão conscientes de nós 24 horas por dia. Não há esta separação. E quando eu estava celebrando, eu tive a oportunidade de ter a minha clarividência aberta, como muitas vezes acontece, principalmente durante a meditação, mas aquilo aconteceu durante a missa. E eu pude perceber que ao meu lado esquerdo, né, havia, né, bem ali do lado do evangelho, né, havia um grande anjo ali que estava estacionado, e a sua cor era de um verde musgo muito intenso e o seu brilho um pouco opaco, né? E ao perceber aquela forma muito grande que atravessava com certeza o próprio teto da capela onde eu estava celebrando, né? Era uma forma muito maior do que o próprio ambiente onde eu estava. Intuicionalmente eu percebi que ali se tratava do anjo da morte. E esse anjo, é qualquer clarividente que veja esse anjo sabe que ele sempre aparece quando alguém vai morrer, ou então quando alguém já morreu e ele está conduzindo, então, convenientemente, essas pessoas no plano espiritual. E confesso que realmente fiquei um pouco assustado, né? Porque o primeiro pensamento, né, que nos vem à cabeça é: será que chegou a minha hora? Né? Mas não era, felizmente, a minha hora, porque isso foi há uns 6 ou 7 anos atrás, e eu estou vivo ainda desde aquela época. Na verdade, aquele anjo da morte que estava ali presente, ele tinha trazido, né, junto da sua aura, pessoas recém-desencarnadas e pessoas já desencarnadas há algum tempo, justamente para que elas apreciassem as energias, as bênçãos que acontecem durante a missa. Nós realmente não temos a menor noção, apreciando apenas do ponto de vista físico, com os nossos sentidos materiais, a grande beleza e a grande irradiação que acontece durante a celebração da Sagrada Eucaristia. O ritual da missa, ouvintes, é realmente algo que pertence aos domínios da grande fraternidade branca, e foi um ritual dispensado, uma fórmula que foi dispensada, foi enviada para a humanidade há muitos e muitos milhares e milhares de anos atrás, ouvintes, pelo chefe da grande fraternidade branca nesse planeta. Pois é um momento de extrema comunhão entre o ser humano e Deus, e auxiliado pelos seus emissários, que são os santos anjos. São verdadeiramente os anjos é que consagram os objetos e aquilo que é ofertado, né, durante a missa, que no passado, quando a humanidade tinha uma cultura mais rural, as pessoas traziam para o altar da missa os produtos das suas colheitas e depositavam durante o ofertório, diante do altar ou no altar, aqueles produtos para reverenciarem a Deus com as suas energias que os haviam abençoado com as dádivas daqueles alimentos. E o que o grande instrutor do mundo, o grande iniciador que rege a fraternidade branca nesse planeta, quis ao instituir esse ritual, é que por meio dele o ser humano comungasse diretamente com a energia divina, que está em todo alimento, ouvintes, mas que nós não percebemos. E durante a missa, quando se consagra o pão e o vinho, e com a bênção que vem do alto, que vem do Altíssimo, que passa pela energia dos santos arcanjos e dos santos anjos que são invocados, que passa por último pela energia do corpo, dos corpos invisíveis e do corpo etérico e até do corpo físico do sacerdote, se fecha ali um circuito e aqueles elementos são consagrados, e mais importante do que isso, são transubstanciados, ou seja, a parte etérica daqueles alimentos, do pão e do vinho, são transformados realmente em um corpo de energia, como se fosse de um ser vivo. E é por isso, ouvintes, que se diz que o corpo e o sangue de Cristo estão presentes naqueles elementos, não pelo seu desenvolvimento natural, mas sim porque, quando eles são consagrados, estão presentes ali os anjos, os arcanjos, e se conecta verdadeiramente à energia divina. E os desencarnados, ouvintes, ficam estupefatos com o brilho, com a irradiação de luz durante aquela cerimônia, e eles, inclusive, comungam de uma maneira muito diferente de que nós do plano material comungamos, pois eles comungam diretamente com a luz divina que está ali presente e irradiante na hóstia quando ela é consagrada. Nós temos o privilégio de comer, de engolir esta hóstia e fazê-la integrar o nosso corpo material. Mas os desencarnados que estão ali na missa também têm a oportunidade do brilho, da irradiação que eles percebem e da comunhão que eles também conseguem fazer durante aquele ritual. E tudo isso, ouvintes, são informações esotéricas, espirituais, que vão compondo aí a cultura de vocês. Nós vamos continuar no nosso próximo programa ao vivo, falando ainda sobre aparições, né? E muito especialmente as aparições que são anunciadoras da morte. Então, aqueles que continuarem interessados nesses temas, ouvintes, são meus convidados, pois esta edição de hoje do programa Lux Esotérica está terminando aqui. E eu convido a todos para encerrarmos muito espiritualmente, assim como o nosso programa se iniciou com uma meditação. Vamos fazer a nossa última vibração, ouvintes, fechando os nossos olhos, nos recolhendo ao nosso ser interno que brilha, que irradia nos nossos corações. Vamos procurar compreender internalizar e realizar o sentido dessas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes, que assim seja. Que essa chispa divina, que essa luz oculta, esotérica no coração de vocês, brilhem cada vez mais, sempre que vocês as invocarem e sempre que vocês estejam pesquisando, lendo, consumindo mais conhecimento sobre a vida espiritual e procurando manifestá-la no seu dia a dia, aonde a nossa batalha prossegue aqui na Terra. Nós estamos ao lado de vocês, ouvintes, sempre trazendo aqui inspiração, conhecimentos e sabedoria. Esperamos estar sendo úteis para a busca espiritual da nossa audiência. Terminamos aqui e deixaremos vocês com a programação musical totalmente interativa da Rádio Esotérica FM, desejando a todos um ótimo final de noite, um bom descanso, ouvintes, e um bom prosseguimento da vida de vocês, aqueles que estão me ouvindo aqui nas representações ou nas gravações desse programa. Nos despedimos, por último, com um forte, um caloroso, um fraternal abraço aqui de Osmar de Carvalho, coordenador da Levira, loja esotérica virtual, para toda a nossa audiência. Que Deus abençoe a todos vocês. Aguardamos a sua presença na próxima edição do programa Lux Esotérica.